por cima da sua terra orgulhosa, dengosa, querida. Uma flor margarida perigosa, atrevida, gostosa e sabida, jeitosa e amiga nervosa. Na briga não gosta de intriga, lá gosta é da vida. Perfume de rosa, bonita, vivida, cheirosa, debocha. Quando passa na avenida tem cheiro de mar, linda, doce que nem mel. É o sol, é o ar, a estrela no céu. Ao som da viola a gente bola um acústico pras mina catarinos, músico de estilo rústico. Me fala teu nome, mulher, sou teu homem. Se ouço tua voz pelo telefone, prefiro a sós. Só nós, os lençóis, só você é capaz de trazer a paz pra esse pobre rapaz que só ama demais. A festa tá demais, muita química entre nós. Sintonia tá perfeita, o pancadão power destrói. O que nos resta mais? Só curtir, ser feliz, só você me satisfaz. Escuta o que o MC diz, o que nos resta mais? Com dinheiro ou sem dinheiro, fazer o que o poeta diz. Curte o amor verdadeiro com essa mina Catarina que me inspira o tempo inteiro. Mina Catarina é a mina mais maravilhosa do mundo. Eu sou tipo sua isca, pescou, lançou um anzol. Com a marquinha do biquíni bronzeada do sol. Brasileira nativa catarinense, me convence. Fascina, é fina, chique, de estilo atraente. Com sua beleza cativa, uma diva ativa pra sempre. Combina com a natureza, princesa, mina envolvente. Até o fim, mesmo clima, madeirinho, Catarina é quente. Barriga verde, tem orgulho, é da nossa gente. Me ducha, me puxa, vamos tomar uma ducha juntinho. Vence que não custa, degusta do teu neguinho. Na batida, seu gingado, prova aqui, tá na minha. Eu também tô apaixonado, gata top de linha. Ela curte o litoral, praia, verão e luau. Tipo sereia na areia, mudando todo o astral. De boné, bermuda, vaiana, largado e sem truque. Ela curte, eu vi suas fotos no Facebook. Tua magia contagia, teu caráter me ensina. Tenho muito que aprender com essa mina que anda mudando o clima. Que samba na nossa rima, comanda a nossa rotina. Encanta toda a banca de Santa Catarina. Mina Catarina é a mina mais gostosa do Brasil. Todo o Brasil, loura, ruiva, morena, mulata, toda boa, nota mil, nota mil, Verão clássico, lugar mágico, compondo o clima. O arquiteto do universo caprichou pros Catarina. Correndo as praias da Zimba, curtindo as mil maravilhas. Bronzeada, cabelos ao vento, de atitude positiva. Praia rosada, guerreira, beleza nativa. Singela, destreza, elegância no modo de levar a vida. Beleza feminina, ilumina a rima de um poeta. Terra abençoada, santa e as bela Catarina. A vista privilegiada, as rodas de viola e rima. Em volta da fogueira e gelada, parceria confirmada, gata dentro e fora d'água. Sabe chegar em qualquer lugar, sem ser vulgar. Charme irresistível, incrível, de presença singular. Gata linda, que me fascina, quero mergulhar nesse mar de água cristalina, que é o teu olhar. Admiro tua ginga, tua maneira de pensar. Sabe como seduzir, sabe me hipnotizar. Gata, eu não minto, me deixou mais tonto que um porre de absinto. A mais linda do recinto, lábios cor de vinho tinto. Tudo pro meu desespero, gosto que ficou na boca, no perfume da minha roupa. Viciado no teu cheiro, extasiado no teu gosto. Por ti eu faço loucura, pra tudo eu tô disposto. Catarina linda, de corpo e de rosto. Mina Catarina é a mina mais maravilhosa do mundo. Quando ela passa, qualquer homem sério vira vagabundo. Vagabundo. Gostosa do Brasil, de todo o Brasil. Loura, ruiva, morena, mulata, toda boa, nota mil, nota mil, Mina Catarina.